aluguel da casa com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa e diz: espero na resposta do João. Não boto bomba em banco de jornal nem em colégio de criança, não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco um peixe de acender escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que santo que estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro, queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia, Santo Cristo e vendia em Planaltina. Mas acontece que o tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma Manchester 22, Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a alfa. Eu fiz tudo no lugar dessa. Existe nada, tinha os consensos, dizia crente, não sabia rezar. Santo Cristo adulto não ia pra casa, a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia. Tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou. Pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Luz, Jeremias se casou. E um filho nela ele fez. Santo Cristo era só de poder. Então Jeremias quando era ele chamou. Amanhã às 2 horas na Ceilândia. A lote 14 é pra lá que eu vou. Você pode escolher as suas armas, meu carro, com esse seu povo traidor. E mata também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra pedir o meu amor. Só que isso não sabia o que fazer. Ele viu a porta da televisão. Deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, as 2 horas, todo o povo se demora, foi lá só pra assistir. Um homem que assinava a resposta, tentou o som. Começou a seguir. Tinha um som. A garganta olhou pras bandeirinhas. O povo aplaudiu. E olhou pro sorveteiro e pras câmeras. E a gente da TV filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança, de tudo que viver até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança. Foi a cruz, se eu estou aqui. E nisso só cegou seus olhos. Então Maria Lúcia ele reconheceu. Ela trazia o Manchester 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é. E não atiro pelas costas, não. Ora pra cá, filha da puta, sem vergonha da malha. Você me vê se tiro do tendão. O Santo Cristo, a Winchester 22, 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois, morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo não é santo, que sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pra eles, desde pra ajudar por essa gente que só faz. We'll be right back. Pais e filhos.